de salão. Com seu jeito de me olhar, eu fico louca pra amar, amar, amar. Me deixa louca com seu jeito de me olhar. Suas mãos a me afagar, que bom sentir o seu carinho. Sua voz a sussurrar, assim baixinho em meu ouvido. Suas mãos a me afagar. Sim.